E essa é a composição do meu amigo Perry Jones. Aquele abraço, Perry. Portal do Arrocha. Mulher não se bate nem com a flor. Merece carinho, merece amor. Tem as suas qualidades, tem o seu valor. Mulher não nasceu pra ser escrava, muito menos humilhada. Tem seu direito de ser feliz. Mulher mãe, mulher amiga, mulher querida, mulher realista, dona do meu coração. Direitos iguais todo mundo quer. Quem não ama uma mulher, quem nos dá carinho de verdade. Marinho Santana, a voz marcante. Mulher não nasceu pra ser escrava, muito menos humilhada. Tem seu direito de ser feliz. Mulher mãe, mulher amiga, mulher querida, mulher realista, dona do meu coração. Direitos iguais todo mundo quer. Quem não ama uma mulher, quem nos dá carinho de verdade. Direitos iguais todo mundo quer. Quem não ama uma mulher, quem nos traz felicidade. Direitos iguais todo mundo quer. Quem não ama uma mulher, quem nos dá carinho de verdade.